O princípio é a cruz de Cristo, alguém que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Senhor traz para caminhar entre nós, como membro do projeto. Você deu um testemunho, você testemunhou de Jesus, você alcançou essa vida com o Evangelho, essa pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus e ela vai passar pelo primeiro estágio da sua vida cristã, consolidação. Saber o que é o reino de Deus, o que é andar na igreja, quais são os parâmetros da vida com o Senhor Jesus, quais são as promessas que o Senhor fez, quais são os feitos de Cristo que são alicerces para a nossa caminhada cristã. Representam exatamente aquele primeiro módulo que estudamos no ano da frutificação, de semente e raiz. E esse é um tempo de encontro, de batismos, da consolidação, de um início de vida cristã, onde esse novo convertido entra na igreja para caminhar com o Senhor Jesus e crescer em graça e conhecimento. Segundo estágio, diz respeito a galhos e seiva. E se você não estudou ou não reestudou as ministrações do ano da frutificação, eu desafio você a estudar. Você tem os CDs à disposição na internet ou tem à disposição aqui no hall. Quantos ouviram os CDs o ano da frutificação? Levante a mão. Quantos ouviram? Você pode ouvir, irmão. Eu quero pedir a você que adquira. Adquira os CDs. E se você pode, você não precisa nem gastar com isso. Tem lá à disposição gratuitamente no site. Pode pedir alguém para copiar para você. Mas reestude, ouça novamente toda a ministração, o ano da frutificação. A segunda etapa, que é na construção, na edificação de uma árvore que não vem sem semente e sem raiz, a segunda etapa são galhos e seiva. É exatamente o período, você vai estudar isso lá no ano da frutificação, o período em que nós gastamos na convivência entre nós, na escola de discípulos, buscando treinamento, estudando e tendo mais comunhão uns com os outros. E nesse momento aqui entra de uma forma importantíssima a nossa vida em células. É com a vida em células, participando, integrado em uma célula, que nós vamos crescer mais ainda esse ano, irmão. Esse período da escola de discípulos dura 2 anos, são 4 módulos. O primeiro módulo é esse semestre. No final do semestre, nós vamos ter um culto, uma celebração da sua formatura no primeiro semestre, mas temos o alvo de 2 anos. E quando concluir os 2 anos, você estará com frutos de Deus na sua mão, na sua vida, na sua família, em que você entra para a escola de ministérios, onde Deus te levantará, te estenderá como um ministro ungido do Senhor em dons ministeriais que você não imagina, mas estão em você, irmão. Irmão, eu quero ser muito direto com você. Não dá para você ficar mais 1 ano, mais 2 anos, a mesma vidinha cristã, a mesma vidinha crente. Tem gente aqui que é crente há muitos anos e não dá fruto. E tem a vidinha, aquela mesma enconha, ela não tem um ministério, não tem uma vida ativa, não tem graça do Senhor, não tem unção do Senhor. E eu estou dizendo que isso está na semente e você é uma semente de Deus nessa terra. E isso está em você, Deus já liberou essa palavra na sua vida para você ser alguém que tem um ministério com graça, com unção diante do Senhor e prospera no Senhor. Você crê mesmo nisso ou você está dizendo amém para amém, amém, amém, Senhor? Eu creio nisso. E eu estou proclamando sobre a sua vida. É um tempo de você experimentar verdadeiramente frutificação. Eu não estou dizendo que vai ser um tempo em que você não tem problemas. Não é um tempo que você não vai ter problema. Pelo contrário, vem problemas, mas você os vence. Porque se torna mais fortalecido no Senhor em todo o tempo. Esse é o crescimento. E não é apenas preocupando com essa área da sua vida. Porque eu estou preocupando com a minha área espiritual, mas e as outras áreas? Não, irmão, você está cuidando de que toda a sua vida esteja no centro da vontade do Senhor. As demais coisas o Senhor acrescentará, diz a palavra do Senhor. Já ali no segundo, no terceiro módulo, alguns irmãos já podem começar um treinamento como discipuladores de células. E é onde entra o que eu quero firmar mais nessa noite sobre as células. Temos o terceiro módulo ali, envio, que é quando irmãos vão saindo com ministérios, ou dentro da igreja, ou em outros países, ou em outros lugares, em outras igrejas, Deus vai levantar a sua vida para servir ao corpo de Cristo em algum lugar, ou aqui na igreja local, como um ministro cheio de unção, autoridade, conhecimento, graça, frutos do Senhor. E o quarto e último estágio é o estágio da colheita, são os novos convertidos, são novos discípulos, é o reinício do ciclo, e agora um outro grupo de discípulos que Deus vai dando a você. Vidas que vão surgindo pelo testemunho da sua vida e que vão crescer e formar uma outra família a partir de você. Como Deus disse a Abraão, uma nação formarei de ti, te darei filhos. São etapas imprescindíveis, importantíssimas, vitais na vida de qualquer pessoa, a fim de que, alcançando os frutos de Deus na minha vida, todos os demais frutos, em qualquer área da vida, também existam em abundância. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê que realmente, se damos frutos para Deus, daremos todos os outros frutos? É verdade, irmão. Irmão, se você sentar comigo, uma horinha que seja, para saber de mim como que eu vivo com a minha esposa e meus filhos há vários anos, sem salário, sem correr atrás, desesperado de ter que cuidar, mas servindo ao Senhor e tendo a provisão de Deus para tudo, para tudo. A Daniela trabalhava anos, ela trabalhou 12 anos na Prodabel, tinha um excelente salário, e quando nós tivemos a terceira filha, Ana Luísa, o Senhor disse a Daniela, agora é hora de você sair. E os funcionários, os amigos dela de trabalho diziam assim, você é doida, agora que vocês têm três filhos, agora que precisa mais, você vai abrir mão. Mas o Senhor disse para fazer isso. Irmão, nunca faltou nada, nada, absolutamente nada. E eu posso dizer com toda liberdade a vocês, irmão, nós não temos uma poupança, nós não temos um fundo de reserva, nós não temos fonte de dinheiro, não temos nada. Começamos um mês do zero e terminamos o mês tendo todas as contas pagas. Há anos que é assim, sem aquela loucura de preocupação, de angústia, de ansiedade, corre atrás disso, corre atrás daquilo, tenta daqui, tenta dali. Não, irmão, uma vida plena na presença do Senhor, só porque o Senhor nos levou a estar servindo a Ele. Irmãos, já viajamos a tantos países, já fizemos tantas viagens, já cuidamos de tantas coisas, já semeamos em tantas áreas, em tantas vidas, em tantas terras. Irmão, é porque o Senhor é que é a fonte, não é a nossa capacidade, não é o nossas oportunidades, não é aquilo que conseguimos com a força do braço, não, irmão, e assim será com você. E você, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja no lar, aonde for, o Senhor vai te prosperar em tudo, porque você primeiro está dando os frutos do reino no reino. Você crê nisso mesmo, irmão? Eu olho para cada um dos irmãos e eu vejo isso, irmãos. Eu vejo irmãos trabalhando, seja lá na cozinha, seja lá na empresa, seja na venda, seja no comércio, lá onde for, mas alegre, feliz, prosperando, abençoado, crescendo no Senhor em todas as coisas, não porque está atrás de crescimento material, mas porque está caminhando no plano do Senhor Jesus. E a vida das células é o lugar, irmão, onde você vai prosperar cuidando de vidas. Nós temos um desafio muito grande neste ano para as células. Todas as células já estão muito bem. Sim ou não? Sim. É tão bom. Todo mundo já chega, já tem o lugarzinho. Eu sento ali. Eu gosto, eu amo a célula. Não é? Não é verdade, irmãos? A célula faz bem a todos nós, sim ou não, irmãos? Sim. E quem não está numa célula, perdeu um ano de muito relacionamento, muita comunhão gostosa e abençoada. Perdeu mesmo, irmão. E você pode não estar vendo hoje, mas você parando para contar os dias, você vai saber, verdadeiramente Deus mudou minha vida nesse ano. Tenho um crescimento em várias áreas só porque estou estudando a palavra e tendo comunhão com os irmãos. Mas a grande mudança nesse ano é que, na hora em que estamos todos satisfeitos com a nossa célula, felizes com o lugarzinho, o cantinho, já sabe, fulano, hoje não veio fulano, está vazio o lugarzinho, pode sentar no lugar, ele senta, sabe aquelas coisas que vocês compreendem bem da célula? É porque está na hora de sacudir a célula. Irmão, Deus não nos deu as células para nós nos alimentarmos e só. A estratégia das células é para ganharmos vidas para Jesus. Ganharmos vidas para Jesus. E o teu desafio na célula, se você não pertence a uma célula, é se integrar à vida da célula. Se você não sabe direito o que é célula, você vai receber hoje todas as instruções que te ajudam a começar essa caminhada. Se você já está numa célula, você tem hoje um chamado, é uma palavra profética. Você não poderá passar um ano sem que alguém se converta por intermédio de você. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se eu dou conta, eu não sei, é muita coisa. Ó, desse jeito eu nem vou à igreja mais, porque eu não posso. Mas, meu irmão, não é você. Só abra o canal e deixa a água passar. Você já viu Itaipu? Você já viu a usina hidrelétrica de Itaipu? Eu estive na usina hidrelétrica de Itaipu, você fica em cima, assim, ó, passa vários carros em cima, e você vê aqui, ó, a água jorrando. E eu me lembro que nós estávamos longe ainda, e o guia mostrava para a gente, está vendo aquilo lá na frente? É o tubo por onde corre a água. E eu achei assim, ah, é pequenininho. Aí ele disse, não, não é pequenininho. Está vendo aquele pontinho branco lá no meio do tubo? Isso, aquilo é um caminhão que está ali dentro. Eu disse, meu Deus. E quando nós chegamos lá em cima, eu vi que é um negócio assim gigantesco, é gigantesco. Mas, irmão, é impressionante aquilo. Que basta a água passar por aquele duto, que ela move um dínamo e gera energia elétrica, power, poder. É um cano, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum, é só um cano por onde passa água. Então, irmão, o que eu quero dizer a você é que você não tem trabalho nenhum, não sei se eu consigo, se eu não consigo, não, você só tem que deixar a água passar. E o que, que é a água? É a palavra do Senhor. Estou estudando a palavra do Senhor. Estou me aprofundando na palavra do Senhor na escola de discípulos. Estou comendo. O que eu não entendo, o que eu não sei, eu pergunto, eu busco, eu estudo. Estou lendo mais, estou buscando mais. A água está passando. Portanto, haverá uma energia, uma luz, um power, um poder que flui de você e que é o suficiente para que alguém encontre a Jesus. É natural, irmão. Natural. Você chega, conversa, comunica, tem relacionamentos e as pessoas começam a ser atraídas. E daí a pouco estão dizendo a você de uma necessidade, de um problema. Estão pedindo a você da igreja, ora por mim, reza por mim. E daí a pouco o Senhor já está abrindo, eu vou orar e Deus vai fazer. Se eu não tenho a palavra, se eu não tenho a água fluindo, eu não sei, quem sabe, né? Isso aí não sei não. E é mesmo? Aconteceu isso? Destruiu tudo? A enfermeira, ah, meu Deus. Como é que alguém vai pedir ajuda a um sujeito que está assim, não sei. Mas se você é cheio da palavra, irmão, o que vai acontecer? Assim, peraí, a palavra de Deus diz que quando isso acontece, o Senhor intervém assim, assim, assim. Eu creio no que eu estudo na palavra do Senhor. E eu estou dizendo a você, Deus vai intervir na sua vida assim, assim e assim. E E daí a pouco, irmão, Deus está executando algo naquela vida, e aquela vida começa a conhecer a Jesus. Não tem nada a ver de você conseguir convencer alguém de vir à igreja, sabe? Eu não consegui esse ano, eu não consegui convencer ninguém. Até tentei, sabe? Eu tentei, convidei algumas pessoas para vir à igreja, mas eles não gostam. Não, não é isso, irmão. Não é catequizar ninguém, não é convencer ninguém, é simplesmente se relacionar e deixar a água jorrar, e deixar o Espírito Santo jorrar. É um abraço, é uma palavra, deixa as pessoas verem que você não é um frouxo, que apenas frequenta a igreja, mas que tem a vida toda atrapalhada. Deixa as pessoas verem que você está arrumando sua vida, endireitando sua vida, as coisas estão acontecendo, Deus está abrindo portas, Deus está abençoando, como fruto da promessa dele, como herança do Senhor, Deus está abençoando você. Tem um sorriso, tem uma alegria, tem uma confiança, tem uma certeza, tem uma convicção, tem um escudo, tem uma fortaleza, tem um rochedo firme, que você sabe que pode ir para lá, e você começa a compartilhar isso, e as pessoas veem isso na sua vida. E a melhor forma de vivermos assim e relacionarmos assim com as pessoas é na nossa casa. Quando levamos alguém para dentro de casa, as pessoas se sentem honradas, abençoadas e veem a nossa vida na intimidade. É assim mesmo. Eles vivem diferente. A casa deles é diferente. Quando as pessoas entram na casa de um servo do Senhor, eles não sabem dizer, eles não entendem muito, mas quando conseguem dizer alguma coisa, tem uma paz aqui, né? Então, olha, então, eu gosto daqui, olha que coisa. É a presença do Senhor. Você pode dizer, ah, isso é o Senhor, isso é o Senhor, é a presença de Jesus nesse lugar, e a sua casa será um lugar onde Deus vai cuidar de muita gente, Deus vai cuidar de muitas vidas e transformar essas vidas, irmãos. Então, não é apenas você arrumar bonitinho, perfumadinho, e vai lá para a cela da casa do irmão, porque gosta, o lanchinho no final, então, ah, meu Deus do céu. E tem algumas casas aqui que a gente não pode nem falar, porque se alguém experimentar o lanchinho lá da casa da tia Sara, se alguém experimentar o lanchinho da Renata lá, meu irmão, você muda de cela, você arruma a cela do mesmo jeito, na hora. Fomos lá na cela do Nilson, lá no final tem um lanchinho, tem um cachorrinho quente, tem umas coisinhas gostosas. Acabou, você, ah, eu vou vir todo dia na cela. Deus me abençoou, eu estou interessado na cela. Mas não é pelo lanche. Não pode ser pelo lanche. Não é porque você tem o seu cantinho naquela casa, tão gostoso aquela casa. Tem que ser porque você decidiu dar fruto. Eu estou indo à cela, porque nós seremos instrumentos de Deus para alguém se converter. Eu estou levando alguém à cela. Eu já quero a cela dentro da minha casa, porque eu vou trazer na minha casa os que me conhecem. Quanta gente você convida e não vem aqui? Não vem. Porque a primeira imagem é da religião. Mas eles irão na sua casa. E nós não queremos que eles venham e tenham um contato com religião, com normas, com regras, com pregação, com jeito de culto. Não, nós só queremos que essas vidas tenham contato com vida, com graça, com amor, com testemunho. E é você que vai ter essas experiências durante este ano, irmão. É você. Mãe Maria Helena, aquela casa linda, gostosa que tem lá, aquela poltrona gostosa que tem lá, aquele lanchinho delicioso, vidas que o Senhor vai colocar ali dentro e serão transformadas, convertidas, vizinhos, amigos, familiares, assim na sua casa, irmão. Vira para o seu irmão e diga, será na sua casa, irmão, na sua casa, você vai testemunhar de Jesus na sua casa, Dalva. No seu lar, um lugar da presença de Deus, onde as pessoas vêm e falam assim, ah, que bênção. Mas isso não acontece se não jorrar água. Por isso são duas coisas inseparáveis, a vida de testemunho, a vida das células e estudo da palavra.